caros amigos e amigas, o espaço é pequeno e complicado. O tempo fecha de acordo com as marcas do passado. Da minha família fui tirada, espancada, para outro país fui levada, rejeitada e humilhada. Como um animal eu fui tratada, e aqui estou hoje, perdida, talvez. Não sei como expressar este sentimento para vocês. Insultos, agressões, exclusões, perseguições. O racismo espreme-se em toda parte do cotidiano. Torna-se banal. Não provoca mais revolta. Deixar de combater o racismo é dar livre curso ao ódio e à violência, indiferença. Mas desistir de viver? Para quê? Um negro a menos na guerra e um branco racista a mais no poder. A favor da luta social, contra a burguesia, o proletariado, o manifesto cultural. Um novo caminho foi lançado, a luta do bem contra o mal. A esperança nasce na terra, talvez o fim da exclusão social. A esperança destrói a ganância, a dança que alivia a alma. Traz o sorriso da criança que transmite a calma. Entre sons e muros, de becos e favelas, a cultura que vem dos anos 70, hoje por aqui prospera. Salve Zumbi, guerreiro dos palmares. Salve todos os povos que hoje lutam contra os covardes. B-boys e grafiteiros, DJs, MCs. Hip hop é a cultura que foi feita para unir, para lutar contra o sistema, os comédias e os modinhas. APR pro loucos, artilharia pesada da rima. Rima, rima APR. Rima, rima APR. Ninguém esperava. Muitos criticavam, mas poucos acreditavam. Pois é, 2006 é o ano. Os comédios que sempre tirou, tá ligado? Desmereceu. É nóis, irmão. Gerais. Roubando a cena. Se prepara. Não.